Conexão Entrevista com o mestrando na Universidade Federal de Curitiba e professor de História, Rafael Dill. Conexão Entrevista com o mestrando na Universidade Federal de Curitiba e professor de História, Rafael Dill. Então, eu sou formado em História pela Universidade Federal do Paraná, terminei o curso em 2009 e comecei o mestrado nesse ano. E eu trabalho mais na área de História Medieval, mais especificamente século 13, 14, né? Mas no âmbito assim, História da Igreja, né? E um pouco de teoria política também. Sim, claro. E, Rafael, fala para a gente um pouco dessa relação da doutrina social da Igreja e com o conservadorismo que nós temos no mundo de hoje. O que liga essas duas? É a moral? É a simples doutrina? São os princípios? Fala um pouco mais para a gente sobre isso. Eu acredito que as duas coisas que aproximam bastante são o princípio de subsidiariedade da doutrina social da Igreja, né, que encaixa bastante com aquela ideia de intervenção mínima estatal, né? Então, sim. Do Estado intervir só quando realmente necessário, né? Quando as instâncias menores podem fazer por si mesmas, não há necessidade de uma intervenção de cima, né? E também pela questão dessa coisa da ordem moral prescindir uma ordem política, social, né? Então você tem que ter um código moral que seja comum, né? Não, que possa reger as instituições, não pode dissociar a política da moral, né? Rafael, eu gostaria de perguntar a você sobre esse início da Igreja, né, e essa civilização, a Igreja como civilizadora, né? Sim, você sim. Tem um registro disso aí? Uma coisa que dá para pensar bastante disso, da Igreja, do papel civilizador da Igreja, você pensar no período ali do século III até o VII, mais ou menos, que é o período de queda, da desintegração do Império Romano no Ocidente e de formação dos reinos bárbaros, né? Dos povos bárbaros que migraram para o Império Romano. Então, a Igreja, quando as instituições do Império começaram a ruir, a se falecer, a Igreja começou a tomar conta das cidades, né? Então, geralmente, a aristocracia local fugia, então ficava o bispo responsável pela administração da cidade. Né? E então, o clero começou a ter um conhecimento jurídico e cultural muito grande. E foi assim que foi preservando a cultura romana. Então, os novos povos bárbaros começaram a ver a Igreja como uma herdeira dessa cultura e dessa tradição romana, que eles não queriam destruir. Isso é bastante importante de frisar, porque a gente geralmente tem uma ideia do bárbaro romantizado, né? Do bárbaro como um selvagem, assim. E não é bem assim. Os bárbaros, eles queriam se apropriar da cultura romana. Eles não queriam destruir a cultura romana. Um exemplo que é bem interessante para pensar é você pegar uma moeda de algum rei bárbaro do período. Ele se representava vestido como um imperador romano, por exemplo. Então, isso dá para perceber como eles queriam herdar essa tradição, né? E a Igreja era vista como uma herdeira dessa tradição. Então, a nível institucional, a aproximação começa dessa forma, né? Os reis bárbaros se aproximam da Igreja para se aproximar dessa tradição cultural. E, claro, daí você tem, a nível de missionário mesmo, de evangelização, os bispos e os mosteiros trabalhando na evangelização das populações, né? Então, esse é, digamos assim, o começo, né? Mas, claro, se você pensar já no período do próprio Império Romano, a Igreja já teve um papel civilizador também. Pensar, por exemplo, que quando o Império Romano assume o cristianismo, várias atividades que existiam no Império Romano e que eram imorais começam a ser, não completamente tiradas, mas começam a ser gradualmente coibidas, né? Como a luta de gladiadores, né? Esses espetáculos de circo. Então, eles começam a ser restringidos. Então começa a haver uma influência moral da igreja sobre a política e a sociedade do império, né? E com os reinos bárbaros não vai ser diferente, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto para pensar. E o papel dos mosteiros também é bastante importante, né? Porque os mosteiros vão preservar materialmente, né, essa cultura legada pela civilização clássica através dos copistas, né, que eram monges que copiavam à mão mesmo, né, os manuscritos antigos, porque nós não havia imprensa na época nem nada, então era tudo copiado à mão, era um trabalho bastante oneroso e que era bastante importante se nós pensarmos, né, dadas as condições materiais da época, né. E Rafael, vamos até entrar num assunto um pouco mais político da coisa. Um dos princípios que nós colocamos no manifesto da União Conservadora Nacional foi justamente o princípio de separar as pessoas do presidente. O presidente ele não pode ser uma função de Estado e de governo ao mesmo tempo. Nós sabemos que pela história isso foi gradual na Europa. Antes os reinos eles faziam, vamos dizer, o rei fazia um papel de governante e talvez o pontífice tivesse um papel de Estado, ele conseguia unir aquele reino e dar legitimidade aos reis. Tu poderia falar um pouco disso? Sim. No até mais ou menos do século 14 e tal. Desculpa. Existe muita confusão entre a pessoa do rei e a instituição do rei, né? Então, o rei enquanto indivíduo e o rei enquanto monarca, enquanto governante. Então, começa a surgir vários tratados escritos que eu estudo, particularmente estudo isso, que são os chamados Espelhos de Príncipes. São tratados morais dirigidos aos governantes. E a ideia desse tratado é institucionalizar a figura do rei, né? Então, mostrar que dada o local do rei na sociedade, ele tinha que ter uma atuação moral que fosse exemplar para o súdito. Então já não pode ser mais aquela coisa do rei fazer do jeito que ele quiser. Não, ele tem algo que está acima dele, né? E claro, daí os tratadistas que se colocam a favor de um maior poder da igreja acima do poder secular, né? Dos poderes dos reis. Vão colocar justamente o papado como essa base superior, né, sobre a qual os estariam sujeitos, né? Então, tipo, uma coisa que eles falam, por exemplo, se um rei agir violando a igreja, atacando a igreja, ele seria excomungado e daí ele perderia sua legitimidade, por exemplo, né? E daí você já tem os outros tratadistas defendendo a supremacia do poder temporal. Então eles vão colocar o rei, o imperador, como uma espécie de defensor da fé, que se o Papa agir de forma contrária, ele pode tirar o Papa e substituir por outro. E esses pensadores são considerados, por muitos teóricos políticos, como os precursores do pensamento laico, né? Só que se você for pensar bem, de laicidade não tem nada nesses pensadores, porque eles estão querendo colocar a figura a autonomia do rei com relação à igreja, Na verdade, fazendo eles sujeitam a igreja ao beneplácito, à vontade do rei. Então, é ainda uma questão que não fica completamente resolvida na teoria política medieval. Por isso que gera muitos conflitos assim, né, entre o papado e os poderes seculares, né? Porque justamente é difícil achar esse equilíbrio, né? E agora o que dá para pensar também é a questão da relação do rei com os poderes locais também. Que o rei, até mais ou menos do século XI, XII, ele era considerado somente como um senhor maior do que os demais senhores feudais, senhores locais, né? E daí no. A partir do século XII, ele começa a se colocar como um fator de unidade do reino, para tipo também não transformar os poderes locais em algo fragmentado. Então, acredito que nessa questão a teoria política do século XIII e XIV tem um equilíbrio interessante, né, da relação, até pela própria forma que observa na sociedade medieval. O ordenamento político do meio urbano e do meio rural é diferente. No meio rural, você tem um senhor feudal que exerce poder ali e que está vinculado ao rei, de alguma forma. Já no meio urbano, a vinculação com o rei é mais direta, não tem a mediação do senhor feudal, mas, ao mesmo tempo, a participação da população nas questões políticas é um pouco maior. Eu não estou falando de população em geral, né? Falando dos indivíduos mais que tinham mais destaque na sociedade. Mas mesmo assim, se você comparar com o âmbito rural, no contexto ali, já é uma diferença bem importante, né? E Rafael, nesse sentido de que a Igreja, nós hoje nós temos princípios na nossa própria Constituição, que são princípios que são derivados até mesmo da própria experiência católica, da própria experiência moral cristã do Ocidente. E nós sabemos hoje que nós temos um Estado laico, né? E que também esse Estado laico é reconhecido pelo documento Gaudium et Spes, quando ele afirma que o Estado não é apenas para católicos ou apenas para ateus, ele tem que ser, já que é Estado, para todos, né? O que tu acha que foi assim, a criação do Estado laico foi uma criação da Igreja, ou a Igreja, ela tentou, como as pessoas acham, tentou transformar esse Estado laico num Estado cristão? Eu acho que assim, o Estado laico ele é muito resultado de processos políticos ao longo da história, né? De como tentar resolver os atritos de uma melhor forma. Mas a nível de doutrina da Igreja não aparece como sendo formulado pela Igreja, né? Aparece como um princípio que vai surgindo e que daí a igreja, com o tempo, vai se pronunciando sobre ele, né? Então você tem, por exemplo, é algo que é uma dificuldade que existe ainda hoje, muito forte, que é como você ter um estado laico sem ser um estado antirreligioso. Porque é muito comum na ideologia que a gente chama de laicismo, aquela ideia de você querer restringir a religião ao âmbito privado, né? Eu até brinco, é restringir o culto ao quartinho da despensa, né? Qualquer manifestação religiosa pública é considerada uma interferência. E, na verdade, o Estado laico, ele não pode ser isso. Porque, claro, você tem que ter a liberdade das pessoas de acordo com suas convicções e tal. Mas você também tem que pensar que as pessoas, elas não pensam por departamento, né? Elas pensam com todo o conjunto de convicções que ela tem, inclusive as religiosas. Então você não pode impedir, por exemplo, um político católico de, quando está defendendo uma posição dele, se referenciar à sua fé, por exemplo. Porque ele está pensando de acordo com todo o conjunto de convicções que ele tem. E a fé católica dele é um componente dessas convicções. Então, esse é um desafio ainda bastante atual, me parece, para essa questão do Estado laico. É como você ter um Estado laico em que os diversos credos possam se manifestar, mas que, ao mesmo tempo, você não relegue o papel da religião na sociedade, porque a religião tem um papel social importante, e também que você não negue o próprio papel da Igreja Católica na construção da nação brasileira, né? Porque, quer queiramos, quer não, essa universalidade que é tão característica da religião católica foi um fator importante na formação peculiar da nação brasileira, né? Que é uma nação constituída de diversos povos, né? E mesmo pensar no papel da igreja na própria colonização, né? Claro, e até a influência lusitana, né? Muito influenciada pela religião cristã. Exatamente. Porque mesmo se nós pensarmos na. Porque o que era o Brasil antes da chegada dos portugueses? Não era uma nação, era um conjunto de vários povos que não se viam como uma unidade. Cada povo se via como um povo distinto. A formação do Brasil como uma nação se dá a partir do momento da colonização portuguesa. E colonização essa que está intimamente ligada com a ação missionária da igreja. Então, pensar um pouco, por exemplo, a nível de educação, cultura, por exemplo, o papel que os jesuítas tiveram no Brasil. E aí nós podemos pensar um pouco na própria questão da Idade Média, né? Até Os ia te portugueses perguntar isso aí, Rafael. Essa questão desse meio nosso acadêmico brasileiro, ele vê a Idade Média como assim, a chamada Idade das Trevas, né? Gostaria que você falasse um pouco aí sobre isso aí também, e quando se deu isso, e quando talvez em algum filósofo esse pensamento começou. Então, o termo Idade Média, ele é bastante posterior à própria Idade Média, né? Então, ele começa a ser usado no Renascimento, e ele é usado com um sentido bastante pejorativo, né? Porque é a época do meio, ou seja, é a época menos importante, fica entre dois períodos gloriosos, que seria a Antiguidade Clássica e o Renascimento, né? Então, medieval do meio é usado com um sentido bastante pejorativo na época. E depois, com o iluminismo, você vai ter a ideologia racionalista, né? Que era bastante contrária à ação da igreja a nível de influência política, social e mesmo a nível de pensamento. Então, daí é a partir desse momento que vai surgir essa ideia de uma idade das trevas, né? Porque daí, se a influência da igreja é ruim e houve um período em que a igreja teve uma forte influência sobre a sociedade, então esse período foi um período de obscurantismo, de falta de cultura, de desincentivo à ciência, né? Então essa visão, né, de uma idade das trevas é uma construção muito iluminista. E depois, quando vem o marxismo, daí a coisa piora, porque o marxismo tem uma visão materialista, então ele vai ver a Idade Média como o quê? Como uma sociedade dividida entre senhores opressores, servos oprimidos, e na qual a igreja é um instrumento de alienação que impede os servos de lutarem pelas suas condições. Então, e depois você vai ter o romantismo que vai criar uma visão idealizada da Idade Média, de a Idade Média dos contos, das lendas. Então, e a nossa a mentalidade de senso comum de hoje, ela é muito herdeira dessas duas visões, né? Ou geralmente as pessoas têm uma visão idealizada da Idade Média, muito baseada no imaginário construído pelo próprio cinema, ou elas vão ter uma visão pejorativa, né? Então é comum você ver pessoas utilizando a expressão fulano tem mentalidade medieval, né? Para dizer que a pessoa é atrasada. Ou isso é um método medieval, para dizer que é um método ultrapassado. Então ficou essa coisa do medieval como uma coisa bem sinônimo de atraso, né? Interessante. E queria que você destacasse um pouco, na verdade, você falou da teoria marxista, né, sobre isso. Hegel já também começaria um pouco com essa depreciação da Idade Média, e queria que você falasse, juntasse a isso o tema da Inquisição. Se você poderia, deixar um pouco claro essa questão para nós sobre a Inquisição Sim. também. Então, com relação ao Hegel, eu não saberia responder muito bem, porque eu conheço pouco da obra dele, mas eu acredito que ele já tinha assim uma visão pejorativa da Idade Média. Mas a questão da Inquisição ela é importante de salientar, porque hoje em dia a gente tende a pensar a Inquisição como uma questão de problema de pensamento, né, de controle de pensamento. Quando, na verdade, é uma questão diferente, ela é uma questão mais política, digamos. Isso, a gente tem que lembrar que a Inquisição ela foi instituída na passagem do século XII para o XIII, que é bem o período que você tem o conflito entre o papado e o Sacro Império Romano, corresponde o que atualmente seria a Alemanha, a Áustria, essa região, né? Sobre quais as competências de cada um dos poderes. Então, já havia na Idade Média tribunais episcopais, ou seja, controlados pelos bispos em cada diocese, que julgavam casos de heresia e, caso se verificasse de fato heresia, aplicavam as penas espirituais, né? A excomunhão, o interdito, a penitência e etc. Só que a partir do século XI, os movimentos heréticos na Europa, eles sofrem uma certa diferença, porque eles se tornam também movimentos de forte caráter social, então são movimentos muitas vezes violentos e tal. E aí o poder civil, o poder secular, começa a intervir nesses movimentos também, porque eles se tornam não só mais um problema religioso, mas também um problema social, né, de perturbação da ordem social. E por que que a Igreja então institui a Inquisição? Porque para definir no âmbito do problema dos hereges o que é atribuição do poder civil e o que é atribuição da igreja. Então, é atribuição do poder civil aplicar as penas físicas, por exemplo. Mas agora, quem vai definir o que é ortodoxia, o que é heresia, é a igreja, porque isso não é serviço do poder civil. Então, é por isso que a Igreja institui esse tribunal da Inquisição para evitar que os reinos começassem a utilizar isso como uma instrumentalização política, né? E o Sim, que de mas fato. até queria um pouco que você deixasse claro essa questão. Então, havia um tribunal da igreja e um tribunal secular, no caso, né? Sim. A Inquisição funcionava da seguinte forma. O inquisidor chegava em uma cidade e ele dava um chamado tempo da graça, que era geralmente 1 ou 2 semanas, para se alguém quisesse confessar alguma heresia, alguma coisa desse tipo, era só confessar e era perdoado. Depois disso, começavam as investigações, as inquirições propriamente ditas. E daí, você tinha o interrogatório, e nesse interrogatório, o inquisidor ia procurando ver qual que eram as concepções espirituais do interrogado, para ver se ele era de fato herege, e também para ver se ele falasse alguma coisa, alguma heresia, se era uma heresia consciente ou não, né? Então, claro, depois você vai ter no Pontificado de Inocêncio IV a autorização do uso da tortura, que era um procedimento bastante comum no ordenamento jurídico da época. Só que ela é instituída de uma forma restrita, então tem tempo limitado, não pode causar, não pode verter sangue, não pode quebrar ossos, então é bastante restrito. Daí, então, quando você verifica que existe uma heresia, então o inquisidor vai impor algumas penas espirituais, né, visando. E ele vai tentar, claro, fazer o interrogado abjurar da heresia. E isso vai se dar geralmente em 3 etapas, né? Vai ter, ele tem 3 chances de abjurar. E daí, se ele na terceira ele não abjura, daí ele vai ser entregue ao braço secular, como se dizia na época, ou seja, ele já tem a já está julgado como herege, e o Poder Civil vai só aplicar a pena física, né? Que pode ser morte na fogueira, mas também poderia ser a demolição da casa, a prisão. Tomada de Então, bens também, não? o confisco dos bens. Então, existia vários tipos, né, de penalidades. Então, é bem essa questão mesmo de definir papéis, né? E tinha que tentar deixar isso bastante claro, né? Dado o contexto onde a questão foi instituída. E, bom, eu antes eu quero também, antes de fazer a próxima pergunta, também esclarecer que o nosso movimento ele não é um movimento confessional. O que nós estamos fazendo aqui com o Rafael, na verdade, é buscando as origens do conservadorismo na história para explicar melhor, né? Até porque nós não podemos ser hoje um movimento de política e não tocar na história, não tocar na filosofia. Então, porque sempre tem um que diz, ah, mas é uma. Estão falando de catolicismo, estão falando de cristianismo e tal, e eu sou ateu, eu gosto de ser ateu, né? E, enfim, mas só que o movimento, justamente, ele é a favor dessa liberdade religiosa, né? Então, se a religião ela tem parte na história, tem parte para o surgimento da política, surgimento do Estado, nós temos que aqui estudar. Então, nós estamos fazendo aqui nada mais do que o nosso dever como movimento político. Porque pensar também a religião, ela tem uma importância em nível natural mesmo na sociedade. Claro. Mesmo que não seja a religião católica, as outras religiões também, ela tem um papel de desenvolvimento natural, né? Você pensar, tipo, você pode não concordar com a Igreja Católica, por exemplo, mas você pode reconhecer o papel que ela teve na fundação das universidades, por exemplo. Claro. E, Rafael, agora deixa eu te perguntar, porque a religião católica ela possui uma própria lei, né, que é o próprio código canônico, que dispõe de várias situações. Dispõe sobre família, dispõe sobre bens, dispõe sobre moral, inclusive, e ela se encontra, vamos dizer, não se encontra no nosso ordenamento jurídico, mas se compatibiliza a ele. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Como que a lei canônica ela pode trabalhar em meio a um Estado laico? Eu acredito que isso dá para pensar não só no caso da Igreja Católica, mas também no caso de outras confissões religiosas, de como de evitar que o Estado se torne um interventor religioso, né? Ou seja, quando você forma uma comunidade religiosa, você tem algumas normas que são próprias dessa comunidade. E as pessoas que integram essa comunidade, presume-se que elas estão de acordo com as normas dessa comunidade. Então, o Estado não pode querer interferir nessas normas que estão próprias dessa comunidade. Então, porque não é uma imposição, né? Porque a pessoa abraçou aquela confissão religiosa porque ela quis. Se ela quiser sair, ela é constitucionalmente livre para fazer. Então, porque já houveram casos, né? Não digo nem com relação à Igreja Católica, mas eu já ouvi casos em relação a algumas igrejas protestantes que o Estado tentou interferir, não, mas tal coisa é uma discriminação e tal, não, é uma norma daquela comunidade e a pessoa, quando entrou, ela sabia dessa norma, né? Então, ela não pode agora que essa norma está prejudicando ela, e ela sabia que poderia vir a prejudicá-la, agora querer reclamar, sendo que ela não fez isso antes. Se ela não concordava com isso, ela devia ter visto isso antes. Já que nós estamos falando de direito canônico, já dava para fazer um gancho de qual a importância da igreja para o nosso. Para a nossa tradição jurídica ocidental, né? E nisso a própria Inquisição se encaixa. Porque antes da Inquisição, qual era a forma de resolver um julgamento mais comum, por exemplo? Era o duelo judiciário. Ou seja, tinha duas partes reclamando uma questão. Para resolver a questão, botava as duas duelando e quem matava o outro vencia a causa, né? Hoje nós pensaríamos, pô, é uma barbárie isso, né? E aí, se você pensar, a Inquisição, ela institui método interrogatório, né, para resolver a questão. Então, claro, não é da mesma forma como é hoje, mas se você pensar, já é um avanço jurídico, né, para aquele contexto. Dá para pensar nisso também. Por exemplo, o desenvolvimento, a recuperação do estudo do direito romano na Europa, a partir do século XII, a igreja tem um papel muito importante nessa recuperação do direito romano, né? A própria lei canônica, né, se influencia muito das concepções do direito romano. Então, só isso já mostra, né, de que forma a lei canônica, né, pode contribuir para a nossa sociedade, né? Hoje, né, há um desarranjo dessa lei, né, no, principalmente nesse contexto nosso mais nessa nossa política mais marxista, esquerdista que a gente tem no Brasil hoje, né? E existe outro problema também, que é você pensar, por exemplo, que o nosso laicismo, ele não é completamente nivelado. Ele faz mais de um peso e mais de uma medida. Por exemplo, se você vê a Igreja Católica falando contra o aborto, por exemplo, muitas pessoas vão censurar essa posição, dizendo não, o Estado é laico e a Igreja não pode se intrometer, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que tem. Eu acho que você já deve ter ouvido falar desses casos. Casos em que, por exemplo, causas jurídicas foram resolvidas usando cartas psicografadas em centros espíritas como prova. Ou seja, é um laicismo de dois pesos e duas medidas. Então, isso é algo que não está bem resolvido hoje, assim, a meu ver. Teria que trabalhar melhor, né? Porque a igreja, quando está falando de aborto, ela não está falando propriamente de um assunto religioso, ela está tratando de uma questão moral, né? Ou Ela está seja, é aquele negócio, né? O Estado é laico desde que a igreja não interfira. Então, bem nessa aí mesmo. Porque as pessoas às vezes não sabem distinguir que moral não é uma coisa religiosa, moral é uma coisa de nível natural mesmo. Ela é necessária para o funcionamento de uma sociedade. Se você não tiver uma moral objetiva, referenciais que sejam comuns a toda a sociedade, você não tem como criar algo que possibilite um mínimo convívio, um mínimo, né, uma mínima ordem. Então é necessário que essa moral viva seja reconhecida, né? E é isso que a igreja está fazendo, né? Que senão a gente cai no positivismo jurídico, né? De achar que mudando a lei a gente muda a moral. Isso é abrir as portas do totalitarismo. Rafael, seria alguma coisa do tipo, não existe civilização sem relação alguma, alguma relação qualquer que seja o nome, com o transcendente? Eu acho que sim. Talvez não pensando tanto na religião, mas pensando na metafísica, né? Porque moral é uma questão metafísica, né? Não é algo que você é palpável, né? É algo que vale uma reflexão metafísica. Então, ao menos esse tipo de transcendência tem que ter, né? Senão você vai ficar só no nível experimental e tudo vira relativo, tudo é subjetivo, né? E daí você não tem estabilidade na sociedade. E um mínimo de estabilidade é necessário. Esse mínimo de estabilidade seriam então, em último caso, ou talvez até em primeiro caso, as regras morais dentro de um grupo humano que veio Sim. depois se chamar civilização, seria isso? Exato, exato. E assim, regras morais que nós sabemos que muitas culturas não têm, mas que isso necessariamente não faz com que essas regras morais sejam erradas. Elas são certas. O fato de. Porque isso é meio tabu no meio acadêmico, mas é importante falar isso. As culturas não são iguais, né? Elas têm níveis de desenvolvimento diferentes. Isso não quer dizer que uma cultura seja superior à outra. Mas, às vezes, alguma cultura desenvolve aspectos melhores do que outra. Então, não dá para também fazer um relativismo cultural, por exemplo, só porque o sacrifício humano é daquela cultura, então ele pode ser protegido e praticado. Não. Porque isso é contra as normas morais, né? É uma coisa que tanto os filósofos do período clássico quanto medieval e até depois chamam de lei natural, né? A moral natural é aquilo que Às vezes pode não ser seguido, mas se você usar a razão, você vai perceber que é errado. Por exemplo, você sabe que a vida humana é um bem a ser preservado, porque você vê que todo mundo que, quando está com a sua vida ameaçada, tenta, de alguma forma, se defender e preservar a sua vida. Então, você vê pela natureza da coisa, né? Ela é certa ou errada. Então, é importante pensar nessa moral que tem que ser comum, né? Até porque nós estamos vivendo um período de globalização em que as relações entre os países são muito grandes. E se você não tiver uma moral que seja comum a todo esse conjunto de nações, não vai haver funcionamento nesse esquema, né? Tem que tirar essa questão um pouco desse relativismo cultural absoluto, né? Não é essa a questão, né? Nós vemos hoje no mundo, de uma forma geral, ou melhor, se essa não for tua opinião, eu queria que você também falasse o que você acha disso que eu vou te perguntar agora. Nós vemos nesse embate, nesse encontro entre civilizações, só a civilização ocidental cede, as outras todas não cedem nada e nós estamos perdendo nosso espaço, perdendo nossos valores. Você vê isso tudo no mundo atual. O que me parece é que não, às vezes não consegue se separar que a civilização ocidental trouxe de contribuição a nível de moral universal e o que é particular dela. E daí que me parece gera um pouco as conclusões, os conflitos. Mas também existe a questão do marxismo cultural, que vê toda essa tradição moral, jurídica, da civilização ocidental como um mal a ser destruído, né? Porque é o que impede as pessoas de fazerem a revolução. Então. O Rafael, isso também já juntaria um pouco essa escola ali de 68, a questão da, né, daquele o mal moral é a civilização judaico-cristã, né? E toda moral ela é relativa, né? O movimento 68 traz bastante isso e traz outro problema político também, que é a questão de não diferenciar autoridade de autoritarismo. Então, toda forma de poder passa a ser vista como algo ruim, quando, na verdade, se nós pegarmos os filósofos clássicos, os pensadores políticos clássicos, eles sempre defenderam o quê? Que o abuso de poder é um mal muito grande, mas a ausência de qualquer poder é um mal pior ainda. E de fato, nós podemos pensar, uma sociedade política, ela tem problemas. Mas se não tivesse, o caos seria muito maior. Então, a relativização moral que esse movimento 68 faz é tão grande que você acaba transformando toda a forma de regra numa coisa ruim. Então, e só que daí não existe como haver ausência de regra sem haver conflito. Porque na medida que uma pessoa pode tudo, ela pode tudo contra alguém também. Então, acaba virando o caos completo. Então, é importante que a gente valorize a nossa cultura, a nossa civilização, mas acima de tudo que a gente coloque aquilo que ela legou de mais importante, que é essa questão de você ter um referencial moral comum. Porque a nossa civilização ocidental não é uma só, né? Existem particularidades culturais que separam um brasileiro de um norte-americano, de um britânico. E não obstante, nós temos uma tradição moral comum que nos permite nos identificar enquanto um conjunto, né? Então, isso que não pode ser relegado, me parece. Uma coisa que dava para ressaltar também aqui é que eu havia comentado antes, né, dessa visão que foi se construindo, né, da Idade Média de uma forma pejorativa e de como o senso comum herda isso, mas ao mesmo tempo no meio acadêmico, século passado para cá, está tendo uma mudança nisso, porque o pessoal que começou a estudar mais especificamente a história medieval começou a ver ela sobre um outro ângulo. Seria qual? Que é o ângulo não é, que não é o ângulo do anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você analisar um período anterior com base nos parâmetros de hoje, né? Então, eles começaram a analisar a Idade Média dentro do seu próprio contexto. E aí foram perdendo essa visão pejorativa, porque foram vendo que na Idade Média existia cultura, né? Você tem educação, não como hoje, claro, porque eram outros tempos. E também você eles vão estudando períodos mais específicos da Idade Média, porque a Idade Média vai do quê? Do século 5 ao 15, né? São 1.000 anos, praticamente. Então, eles começam a estudar períodos mais específicos e vê que a Idade Média é um período de intenso dinamismo, de muitas transformações, né? Você pegar o século 7, é diferente você estudar o século 10, é diferente você estudar o século 13, o 15, né? Então, a quantidade de transformações é muito grande. Não, Ou seja, é do puro charlatanismo o cara afirmar 1.000 anos de história, né, como a Idade das Trevas, então, e dizer que isso foi uma, assim, foi algo totalmente desfavorável para a humanidade, né? sim, com certeza. Porque a gente, no ensino médio, acho que a gente tem muito essa visão, né? A gente pensa que é 1.000 anos de vida rural, com senhores, servos e aquela monotonia, né? Mas, se você começar a estudar a Idade Média mesmo, você vai ver que de monótono aquilo não tem nada. É uma transformação atrás da outra, entende? E claro, essas transformações nos trazem um legado, né? Isso não quer dizer que tudo que houve na Idade Média era bom. Não. Mas que não foi um período só de coisa negativa, que muita coisa que se tem até hoje começa lá, né? E a gente não pode negar isso, né? Negar o nosso passado, negar a nossa origem. Seria mesmo uma falsidade fazer isso. Rafael, Diga. o microfone é aberto então para você, cara, fazer todas as considerações que você quiser agora, independente do tempo, enfim, manda ver. Bom, então, o que eu queria, para finalizar, assim, ressaltar é que, na minha visão, o principal legado da Idade Média para a nossa sociedade, para a nossa civilização, melhor dizendo, seria a questão da educação, porque, por incrível que pareça, claro, se a gente vê a Idade Média comparada com hoje, a educação era restrita, mas ela era mais ampla do que no mundo antigo, por exemplo. E você teve um desenvolvimento dos saberes, né, com as universidades, no qual a igreja teve um papel importante, né? No campo artístico, eu sou até suspeito para falar, porque eu gosto muito de arte medieval, arte românica, arte gótica. E nós hoje, com todo o aparato técnico que nós temos, que nós poderíamos construir coisas ainda melhores, nós ainda nos admiramos de ver a riqueza que é, por exemplo, uma catedral gótica, né? Verdade. Então, esse legado artístico para mim é muito importante. E também a própria teoria política. Eu não estou dizendo que nós devemos nos referenciar usando um tratado medieval, não. Mas muitas coisas, por exemplo, que a escola de Salamanca, né, no século XVI, XVII, vai desenvolver desenvolvendo a partir de pressupostos que a teoria política medieval colocou. Então, você pode ver que mesmo no Renascimento, tendo aquela visão pejorativa da Idade Média, o próprio Renascimento não relegou a Idade Média, mas desenvolveu muita coisa do que a Idade Média havia produzido. Então, se você pensar, por exemplo, a gente geralmente pensa no Renascimento italiano, né, que tem aquela recuperação dos motivos clássicos, greco-romanos. Mas se você pensar no Renascimento do norte da Europa, ele tem uma estética muito medieval ainda. Ele mantém isso, sem qualquer crise de consciência, digamos. Então, o próprio tempo que se seguiu a Idade Média aproveitou o que a Idade Média produziu, mesmo que, a nível de um discurso, o tratasse de forma pejorativa. Pensar que o Brasil ele se forma através da colonização ibérica, principalmente, que foram reinos que se desenvolveram na Idade Média. Então, esses colonizadores que chegam para cá, eles trazem uma bagagem de tradição, de cultura, de conhecimento, que muita dela é medieval. Então, dá até para se dizer que nós somos, de certa forma, herdeiros dessa tradição da civilização medieval ocidental. Então, é isso que é assim que tem que ficar forte para a gente, quando a gente tiver essa tentação, né, digamos, de ver a Idade Média de uma forma pejorativa. E outra é a gente buscar sempre ver a Idade Média dentro do seu contexto. Então, Conexão Entrevista vai ficando por aqui. Então, até a próxima.